Prefeito Kleber Vandal, na manhã desta quarta-feira, dia 19, a Defesa Civil e a Prefeitura de Gaspar fazendo a entrega desse estudo das cotas de enchente do município de Gaspar. Uma parceria com a FURB, que era esperada há muito tempo. Prefeito, qual a importância desse estudo que está sendo entregue nessa manhã? Bom, Gil, amigos da Rádio Sentinela do Vale. Trabalho fundamental, necessário, importantíssimo. Se aguardava por isso há muito tempo aqui em Gaspar. E hoje a gente terminou, concluiu, estamos entregando o estudo de cota de cheias feito pela FURB, né, que é uma instituição universitária que tem autoridade sobre esse assunto e que, sem dúvida alguma, vai nos permitir um trabalho técnico com a Defesa Civil, né? Porque até então, aquilo que se fazia Defesa Civil era com base nos achômetros, né? Um achava isso, outro achava aquilo e tudo mais. Agora não, nós temos um estudo técnico com dados estatísticos confiáveis para orientar o trabalho, não apenas da Defesa Civil no momento em que o rio começar a subir e tudo mais, mas também é um instrumento que vai servir de apoio para a Secretaria de Planejamento, a Secretaria de Obras, os nossos engenheiros na hora de confeccionar o projeto. Enfim, é um serviço, são dados importantes que vão estar à disposição da população, porque dentro de todo esse trabalho está a construção do site, então todas essas informações vão estar no site em tempo real para a nossa comunidade. Um trabalho fantástico, importante, que fico feliz de a gente poder entregar isso hoje aqui. Presente nesse evento, o Coronel Coelho, que é o representante do chefe da Defesa Civil do Estado de Santa Catarina. Coronel, qual a importância desse estudo que está sendo entregue hoje aqui para o município de Gaspar? Durante muitos anos, a Defesa Civil, ela sempre atuou em situação de resposta. E nos últimos anos, nós temos investido bastante na questão de preparação, de prevenção, de estar prontos na hora de acontecer algum tipo de evento. Esses estudos, na verdade, eles vêm nos basear, né, para que possamos estar preparados, né, possamos estar prontos na hora de acontecer algum tipo de evento, né, a gente já saber com antecedência quais são as localidades, as áreas que estão mais suscetíveis a algum risco, e a gente, com antecedência, poder tirar esse pessoal dessas áreas de risco, né, evitando que a gente possa ter algum dano pessoal, né, ou dano, evitando, né, o dano material, ou dano até de, como aconteceu várias vezes, né, onde nós tivemos vítimas humanas. Então, esse estudo ele serve para isso, para a Defesa Civil estar preparada, estar pronta e poder conhecer melhor os locais de risco, né, dentro da nossa região aqui. Vamos conversar com a reitora da FURB, Márcia Cerdá Espíndola, nos falando sobre essa parceria da FURB-CEOPES com a Defesa Civil do município de Gaspar. Márcia, qual a importância de Gaspar estar recebendo esse estudo de enchentes nessa manhã aqui em Gaspar? Bom, essa parceria com a FURB, o CEOPES, ele faz um novo registro das cotas de enchente. Então isso dá mais segurança à população, né, em casos de cheias, de saber exatamente qual o nível da sua rua, porque houve mudanças, né, no assoreamento do rio. Então, esse estudo foi feito em Blumenau, já fizemos em Brusque, em Timbó, em algumas cidades. E Gaspar agora também vai ser contemplada com esse estudo. A precisão desse estudo é 100% para os municípios? Sim, foi feito um bom levantamento, né? Utiliza uma metodologia que nos outros municípios já deu uma precisão bastante correta. Vamos conversar agora com o vice-prefeito de Gaspar, Luiz Carlos Spenger, filho Lu, também presente nessa reunião para a entrega das cotas de enchente do município de Gaspar. Vice-prefeito, um momento especial e importante para Gaspar. Qual a sua avaliação para esse estudo que está sendo entregue nessa manhã? Para mim, para o prefeito Kleber Vandal, é um momento ímpar, né, que nós estamos vivendo aqui, de poder entregar para o nosso município, para a nossa comunidade, esse importantíssimo trabalho que é a cota de cheias aqui no nosso município. Isso vem trazer com que a Defesa Civil do nosso município possa agir com maior tranquilidade, possa ter as informações concretas, né, para agir no tempo de quando tivermos aí as adversidades aqui no nosso município, para que o tempo de resposta ele seja eficiente, né, e também a gente consiga atender a nossa comunidade com mais preparo. Na sua avaliação, a Defesa Civil de Gaspar está preparada para qualquer movimento adverso que venha acontecer em dias de cheias? Com certeza, é um trabalho diário, né? Todos os superintendentes que passaram aqui, também agora na pessoa do Evandro, que está à frente da Defesa Civil aqui, vem fazendo um belíssimo trabalho. Temos uma equipe aí de voluntários também sendo capacitada e formada constantemente para que a gente tenha esse preparo, né? E obviamente todo esse estudo ele vem favorecer e trazer condições que esse pessoal tenha firmeza na hora de agir referente à questão de inundação aqui no nosso município. Vamos conversar com o superintendente da Defesa Civil de Gaspar, Evandro de Melo do Amaral. Superintendente, chegou o grande dia para a entrega desse estudo em parceria com a FURB-CEOP. Um momento importante para o município? Sim, Gil, um momento importante para o município, importante para a Defesa Civil, para que a gente possa também, além de fazer a entrega desse pacote de estudos e site e aplicativo que está sendo entregue hoje, também poder expor um pouquinho do que a gente fez, né? De todo aquele aparato de condições que o governo, o Kleber e Lu nos deram essa condição, né, de fazer esse trabalho diferenciado na Defesa Civil, inclusive com a incrementação do nosso efetivo, né, da Defesa Civil, que aumentou consideravelmente, e não foi, aumentou com pessoas técnicas na área de geologia, na área de assistência social, na área de engenharia, o que é muito importante e também nos dá condições de fazer um trabalho com maior qualidade e dar mais segurança também para a comunidade naquilo que a gente faz. Então é um grande dia, na verdade, né? E a gente quer fazer essa entrega para a comunidade para que as pessoas possam usufruir desse estudo e para que ele sirva como mais um meio de preventivo, né, contra as cheias na nossa cidade. Também presente nesse dia da entrega das cotas de enchente do município de Gaspar, o engenheiro Ricardo Duarte, que está trabalhando diretamente agora com a Defesa Civil. Ricardo, qual a importância desse estudo ser entregue nessa manhã para a cidade de Gaspar? O estudo é de extrema importância porque ele trata-se de algo preventivo e não corretivo, como na maioria das vezes nós estamos acostumados. Então, qualquer cidadão que vá efetuar uma construção, que vá comprar um terreno, ele pode estar se dirigindo à Defesa Civil, por exemplo, para saber qual a cota de enchente do terreno que ele está comprando ou o terreno que ele vai construir, para assim poder executar a sua edificação e, consequentemente, não correr o risco de, no caso de uma enchente, ter alagamento, invasão de água dentro da sua casa. Ricardo, até o presente momento, antes desse estudo, vocês da engenharia tinham certa dificuldade para prever as situações em dias de cheias e enchentes aqui na cidade? Exato, isso facilita o nosso trabalho, né? Porque conforme a variação do nível do rio, a gente consegue identificar quais as ruas serão atingidas, né? Conforme a variação do nível do rio. E para os técnicos, né, todos os engenheiros que trabalham no município aí, fazem os projetos para iniciativa privada, tal, isso também é de suma importância, porque aí você consegue prever uma certa clareza quais os problemas e os pontos que podem ser atingidos. Do auditório da Ditran, na Prefeitura Municipal, falando sobre a entrega das cotas de enchente do município de Gaspar, Gil Dias para a Rádio Sentinela.